Lixeirinha! E estamos de volta aqui no programa Lixeirinha, pela sua rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizin. Aliás, vocês podiam me adicionar no Facebook, né? Tuizin, é T-U-I-Z-I-M. Pra gente trocar ideia e pra vocês me falarem o que vocês estão achando do programa, o que tem que melhorar, o que tem que piorar, né? E vamos abrir esse bloco, então, com uma banda francana. A gente vai ouvir uma música ao vivo de uma banda chamada Miss Group, que eles acabaram de lançar um EP e eles tocaram lá no CDA, na Avenida Champagnat. E eu entrevistei eles depois do show, então tem aí a entrevista. Na sequência a gente ouve a música essa. E as bandas que quiserem me mandar material, é só me adicionar lá no Facebook também, Tuizin. Daqui a pouco a gente volta. Lixeirinha, o programa mais egocêntrico. Seu radinho é fora. Então, a gente faz um tempo que vem gravando esse CD, levou um ano, demoramos bastante. Na época quem gravou foi o outro guitarrista, o Gabriel Boraschi. Agora a gente tá com o guitarrista novo, o Rafael. Daí a gente levou bastante tempo parado, assim, sem fazer show, só por conta desse CD mesmo. Aí finalmente chegou o grande dia pra lançar hoje e deu tudo certo, foi perfeito. Que massa. Podiam falar mais ou menos o que cada um da banda tá ouvindo, pra já deixar homogêneo o estilo de som que a banda leva aí, sei lá. Então, cada um da banda ouve, assim, tipo, tem influência totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu gosto mais de punk rock, hardcore nacional, assim, as bandas mais undergrounds. O Klebin gosta mais de metal. Fala aí um pouco, Klebin. Ah, eu ouço de tudo. Eu sou, tipo, eu, desde banda indie que eu curto, assim, até de metal, assim, eu ouço de tudo. Eu tava ouvindo tá no Rocket from the Crypt ontem, uma banda, infelizmente, acabou, que eu adoro. E também tava ouvindo Helmet. Oh, yeah. E o guitarrista novo. Então, eu gosto mais de hardcore nacional, crossover, gosto de hardcore melódico, californiano, por aí. Ouve Pennywise, Bad Religion. No nacional a gente ouve Dead Fish, Sugarcane, uma pegada bem diferente. Certo, isso meio que define mais ou menos a sonoridade da banda. O Klebin é um cara que tá aí no, nessa luta do underground francano desde a época da TV a lenha, do rádio a lenha, né? Desde os anos 90, quando ele começou a tocar, né? Desde os anos 90. E eu queria que vocês explicassem mais ou menos como é que foi a história do Koala ter pintado o baixo de cor-de-rosa. Se isso reflete mais ou menos o que ele é. Não. Ele, já que ele não tá aqui, né? Certo. Mas não tem nada a ver, ele não é viado nem nada. Ah, sim. Ah, não, que a gente não saiba. Né? E a gente conheceu ele, já tinha o baixo rosa, entendeu? Ah, sim. Inclusive foi coincidência. Foi muita coincidência que eu também tinha guitarra cor de rosa, então maluco. Todo mundo achava que rosa. Mas não é isso, foi coincidência mais mesmo. Eu não pintarei minha guitarra de rosa, né? Eu não pintarei minha bateria de rosa. Tenho certeza. Sacanagem. Então, como é que a galera faz aí pra encontrar o CD? Então, por enquanto a gente vai deixar vendendo só lá na mesmo, e pode, assim, ter contato com a gente pelo Facebook mesmo, pelo MySpace, ou pelo e-mail também, trama virtual, todos os contatos, é só... Como é que é? www.myspace.com/missgroup Miss Group Band. Miss Group Band. I'm voltamos com o seu programa Lixeirinha aqui pela sua rádio Unifran FM 101.3. A gente ouviu o Miss Group com a música Tempo, ao vivo no CDA. Pra quem quiser saber mais da banda e ouvir os sons, pode entrar aí, por exemplo, no Trama Virtual, que é tramavirtual.com.br/missgroupband. E agora, aproveitando a pilha hardcore aí do Miss Group, Ibis é um time de futebol. Acho que é considerado o pior time do mundo, mas tem uma banda lá de Serrana chamada Ibis também, que não é à toa que chama Ibis, não porque eles não são ruins, mas eles são fanáticos por futebol. E é a banda do Ricardo Brasileiro, que é um engajado, ele tá sempre ativo, tá sempre muito ativo, inclusive com o pessoal do CK aqui lá de Serrana. Aí ele tem essa banda que tem uma característica muito peculiar, eles são todos fanáticos por futebol. E é tudo futebol na banda, né? É absurdo. O público, por exemplo, eles chamam de torcida. E eles têm um público fiel, eles têm uma torcida fiel, mais fiel do que muitas torcidas aí. E os shows deles são muito animados, assim. Eu já fui em vários, né? Já vi eles em Bauru, Araraquara, São Carlos. Já toquei com eles, já dividi o palco num festival de Serrana, que inclusive foi a época que o Peixuxa, meu amigo do Rio Grande do Sul, ele tava aqui no Brasil e eu toquei com ele lá em Serrana. E ele fez uma participação mitológica comigo lá no palco, cantando o bom francanês. E numa outra vez, quando eu toquei de novo lá em Serrana, eu resolvi fazer uma homenagem pra banda Ibis e toquei uma música deles no piano, assim. Mas eu arranjei ela pra piano e voz, né? Que é a música que a gente vai ouvir aqui. Não na minha versão, é claro. A gente vai ouvir a banda Ibis mesmo. O nome da música é O Perdedor. Acho que foi isso. O programa de hoje termina por aqui. Gostaria de agradecer, como sempre, o pessoal da Rádio Unifran, aí sempre abrindo esse espaço para uma proposta que aparentemente é cada vez mais rara em Franca, enfim. queria agradecer aos ouvintes, né, todos vocês. Lembrando, é lógico, que o primeiro que apareceu lá no Redondo Bar hoje, depois do programa, dizendo que ouviu o Lixeirinha, não paga pra entrar. Quero agradecer também as bandas, é lógico. Quero mandar um beijão pro Lael, que é um amigo meu carioca que sempre ouve o programa. Pra Bruna, uma amiga muito, muito, muito querida, lá do Rio Grande do Sul. E, claro, não poderia esquecer do Volvo, o lendário caminhoneiro lá de Batatais. Abração, um beijão pra todo mundo. E agora, meu amigo Luli vai deixar uma mensagem importantíssima pra todos vocês. Pois bem, a criação é uma atividade gloriosa. A criação é a atividade que transforma em arte a matéria-prima. Mas nós, os boquetes andantes, não somos uma criação. Somos uma mal-criação. Somos inimigos do cosmos. Quando nos perguntamos, para entendermos a nós mesmos o que é criação, temos que lembrar da origem de tudo o que nos cerca. No início, havia o nada. O nada. O nada. O tempo não existia. O espaço não existia. Nada existia. Mas algo passou a existir. A sabedoria decorrente do nada. O que havia alcançado o nada? A iluminação. Esta iluminação tornou-se tudo o que há. Esta iluminação criou o tempo, o espaço, o universo. Mas a iluminação, quando destruiu o nada, causou o contra-ataque do nada. O nada recomposto. O nada aglomerou-se nas periferias do universo e o tudo se aglomerou no centro do universo. Ao nada chamemos de caos e o tudo de cosmos. O caos quer destruir tudo o que há. O cosmos quer construir tudo o que há e levar tudo o que há para perto de si. Os seres vivos foram criados do conflito entre o tudo e o nada e têm as opções de regredirem a um estado mais brutal da existência na periferia do universo ou de avançarem em sua existência e tentarem chegar ao centro do cosmos, aonde perderão sua consciência e integrarão-se ao tudo cosmos plenitude. Nós, os boquetes andantes, ao longo do tempo, chegamos de fato ao centro do universo. Em nossa bondade suprema, quase perdemos nossa consciência e nos integramos ao tudo pleno. Mas, quando estávamos a um passo disso, as forças cósmicas perceberam que assim nós superaríamos o cosmos e o tudo e nos tornaríamos um segundo tudo, um cosmos concorrente. E isso iria destruir a ordem universal que respeitavam. Sim, fiéis, então as forças de Deus reuniram os restos de sua energia e nos mandaram para esta prisão matéria, de onde podemos ter certeza, nunca sairemos enquanto não esquecermos realmente todo o nosso egoísmo e mesquinhez e nos tornemos de fato o novo cosmos. Nós aqui temos uma missão que o caos único nos apontou, que é distrair o vizinho povo dos humanos, causando-lhes diversão banal sempre que podem. Sim, o martírio dos humanos é enorme e nós temos a missão de diminuí-lo, se quisermos alcançar a plenitude. E aos que perguntam, é o Jesus dos humanos, ele alcançou a plenitude porque não sofreu o mesmo castigo de nós? A resposta está nos escritos. Jesus não era um ser, era um mero feixe de luz, lançado do cosmos ao caos e de volta do caos aos cosmos. Jesus foi lançado para alicerçar em sua união, em guerra, e tentar iluminar o universo rumo à plenitude, pois o cosmos acha que a plenitude geral irá fazê-lo dominar o universo e o caos, sabendo que quando todos alcançarem o cosmos, sobrará só o nada. Mas nós, os boquetes andantes, somos o fim da união de paz. Nós somos rejeitados do cosmos, somos o meio do caos, conquistar a plenitude mais rápido. Nós somos os escolhidos do caos. Nós somos a perfeição da criação. Nós somos o ápice da condição de fé. Nós somos a criação, meus irmãos. Deixem suas doações na cestinha que o coroinha boquete andante está segurando.